termos já avistado. Autorizado o pouso, pistão 10, vento 090 graus, 05 mais. Ele repousa com a 235 azul. American 230, ready in sequence. 888, essa é a notificação, autorizado chegada a ponto, dessa via para o nível, desça para 4.000 pés, estou tendo pela zona meia, vigilante ordem. Positivo. Localizador, 3178. 0 7 após autorizado 2.000, apontado estabilizado, tá, André? Não, perfeito. América, tô 3-0, agora 4-2, só o control fix, 1-2-0, the point. 1-2-0, that's from American Pacific. Port Park, American 230, 1600, climbing 300. American line 230, climb at level 300, over departure. American 230, climb flight level 300, Momo departs. 78 Tatã, complete aproximação, chama a veletura, eu não ouço do decimal, 95, uma dúvida. SPV 95, no mar. Boa noite, essa é a notificação, autorizado de chegar do Comércio de ONU, desça via para nível 050. Estou o time aqui na zona 7 de Jardim Aberto. 99, deixa o pelo alinhar e manter a pista no 7. Vento 090 graus, 0629, altímetro 07, todo autorizado, cheque bem. Ele pôs na pistola 0, mas eu travou. Minha 313, decolada 54, chama o controle agora, sequestro 2 já nesse momento. 2 já vai pegar a loja, tá doido? Era nível 380, essa é a versão voando. Aviaria 380, quadro possível, direto leva. 3 metros, Uber. Deixa eu levar 3 metros. Direto leva, graça, 63, não. Tempo é possível, estilo o tráfego no cruzador Ocean 77-800, tá bom? O vento 090-99, ativo 07, decolagem autorizada, quando pronto, isso. Sala 56, libera pista direita via Fox Trot, chama só 219. Sim, Fox Trot 219, eu vou outra coisa. Oi, pronto, boa noite, Azul 4, 980, mais 010, pronto. Azul 4, 980, pistola 0, cruzada linear e manter. Para o meu nome é Mosco, isso é claro, 58, direita, correndo a chefe, chama o controle 2018. Chamar o controle 2018. 980, decolado 59, chama controle 120, decimal 80. 208 azul, 4980, baixo. Azul 4980, contato radar da Delay, sobrevia para o nível 350, prefira Puka. Sobrevia para o 350, prefira Puka, 4980. Azul, boa noite, contato Romeu, 9-3, decolagem Alma 7. Novembro época, Whisky Matando, 10, com o Gacha, novembro época, Whisky. Para 3.000 pés, estou chegando na zona 7, como o localizador. 3.000 com 17, departaremos no localizador, vou na 970. Na 3, Pato Ligão, 160, chama o centro Recife, frequência 128, decimal 35, altera 123, decimal 80, boa viagem. Confirmamos, 225, 23063, na 3? 1835, 123, 80. 235, 23063, na 3. 1970, isso para 2.000 pés. 2.000, gol 1970. 27, complete a aproximação, chama agora tu 118, decimal 95, Matheus. 295, tá bom, tá. Salvador, boa noite, 19, 70, final, 10. Se você quiser, boa noite, reporte em dia certo, vai estar travando. Reportaremos com 19, 10. Confirme a gestão de voo. Iniciante, você já está no corredor com fim. Informe a Paripia. Já está travado com 970. 970, metro 100 graus, metro 19, metro 107, ponto autorizado. Ponto autorizado, para o 970. 5 azul, 4 9 0. Quantas 305, boa noite, essa notificação, da presente voo direto 4, informe de ADCIDA, ajustando o time 8097, já se adapta. Para ADCIDA, quanto precisa ser? Essa para nível 050. 050, voando Itapo, 135. Pode voar de uma, senhor, se possível? Negativo, voo Itapo. Positivo, voando Itapo. Para o 2. Vou ter que acionar a infraero aqui, porque tá remotamente com a infraero. Então você pede, por favor, para a infraero baixar, porque o espelho está muito forte, está ofuscando. Pedi sim. No solo 08, primeira pista direita, chama o solo 219. 634, essa é a notificação, autorizado chegada com a média de onda, desça via para o nível 060, espete 1, retorno 097, vigilância radar. 2-1-2 Smoker Band, via Bomerji 1 arrival, distance level 060, return H1017. Celas 21, direito, meus números para nós. 2212, descend to 2000 feet, Greenwich 1017. 3000 feet, Greenwich 1017. 459, 2W, colapso 10, vento 080 graus, vento 2 de nós. Lembrando de colar imediata, de quanto mais fácil. Papai, o meu novembro, Oscar Whisky, tocou MT 122. Do circuito pela direita, em condições de curva imediato para o cruzamento imediato do, da sinal que estão vendo? Afirmativo, está bom, então, curva pela direita, ingresse no circuito pela direita, aguardando para girar a base, vê? Está bom, o circuito pela direita, vai aguardar para girar a base, a vibração. Quadro 23, show controle agora, 7 mais 1, 2 0, 8. 208, controle 4959. Observador azul 4959, decolar, mantendo o trânsito acima de 800 pés. Azul 4959, contato radar decolagem, suba para o nível 1 ou 40, vou direto coral. Direto coral 140, 4959. O meu novembro é que isso mantém até no mesmo pista no zero. Pressão pista 17 e aguarde para girar a base, hein? Para manter até no mesmo da 17 e aguardando para girar a base, a lembrança foi fácil. Você não é 2248, controle? É 224, completa a aproximação, chame por 198, decimal 95, na bolsa. Obrigado. Torre Salvador, boa noite, Internet 224, estabilizada Leste X-Ray, da pista Valgera, visual Capim. 7, tráfego pequeno forte, cruzou o final da pista 0, afastando com o norte, ligeiramente à esquerda da aproximação da pista 0, afastando-se com o norte. O vento 080 graus, 629, 0807, pista 0, para neutralizar. Tem tráfego, tem o mesmo visual, de pouso na pista 0, mantenha até no vento para direita, pista 17, aguarde para girar a base. Você está no vento, aguarde para girar a base, fazendo a sua base. Tudo cruzado, girar base, gira curto da presente? Gira curto da presente, a lembração é bem. Obrigado, girar curto da presente, aguardando o eixo. 050 na final, tá visual com a linha já. Mas continua aproximação, guarde outra versão para a torre emitida, né, Mosque? Barro meu nome é Mosquiz, que o vento 080 graus, 029, 81107, pelo lado da metida pistola 7. Chamada 212, complete a aproximação, chame tu, 198, do sinal 9, seu como apoio. 295, obrigado, bom trabalho. Chamada 212, sede do tráfego, avistado. Traço pequeno forte aproximando para a cabeceira no 7. O traço vai tocar e arremeter naquela pista. Vento 0-0-0-0-9, altitude 17. Após o metido, o traço manterá à sua direita. Continua a aproximação, aguarde o eixo. Sim, aguardando, 62.2. Sol 27, direita via Foxtrot, show som 219. Direita Foxtrot, show som 219. Lembra 212, pista no zero livre, vento 080 graus, 219, ajuste de altinho como 017, tráfego iniciou a emitida pista 7, está mantendo a flua sul, afastando a direita do eixo da aproximação, pista 0, pista 0, pista 0. Novembro, acho que isso foi meter uns 28. Prossigo até o farol de Tatuã e manter a espera naquele setor, aguardando o circuito direito no 7. Após o passagem do tráfego, alinhar e manter. Faz o ADS ali, mantém azul 500. Estabilizando o gol 723. Pelo 723, complete a aproximação. Chame agora a torre 118, decimal 95, com o bolso. 1895, boa noite, bom trabalho. Sou nas 3-0, ele deve direita, meu Fox Trot 219. Direita, Fox Trot 219, Torre Salvador, muito boa noite, gol 723. Com 723, boa noite, a forte de acerto baixa travada, à direita temos um trato pequeno forte mantendo o litoral ouro meu país, espera a visão naquele setor. Azul 5001, decolagem 3050, vento 0809, 219, altitude 017. Meu decolagem, azul 5001, Golo 723, pistão 0, pouso autorizado, 0809, 209, 21017. Eu repouso na cabeceira 10, gol 723. Azul 2774, boa noite, apaga passar o tráfego nacional, autorizado melhor e manter esse programa. Quem é esse, apaga passar de linha 10, 2774. Azul 5001, decorador 32, controle 120, desse momento. 208, pronto. Controle de Salvador, monitor Porais, Azul 5001, cruzado Meio Zero, Salvador. Azul 5001, boa noite. Contato radar decolagem, suba via para a linha 360, São Rono. Sobe via 360, São Rono, Azul 5001. Peguei essa guarda do Gol para tirar a base de São Rio. Para girar a base, chama para sinal. Para girar a base, chama para sinal, não lembra as coisas. No 723, sala 34, primeira pista direita, via Fox 7, chama o 219. Chegada a Babel de 1, desce a via para o nível 050. Ajustou o time para 097. Thank you.